5-5-5-5. Lima Mike Fox, estou autorizado táxi. Se a OSA for sua inversão no 7, QNH 1020. 1895. Média. Colado aos 35, sob controle na frequência 120, decimal 8. Controle 208, bom dia. Contato na decolagem, voo 390, saída Fuca. 390 com Fuca, 260. Chame o centro Recife, 1251, alternativa 13325. 351-3325, bom dia, obrigado. Mike Fox, 20 milhas, reportar na forma. Leste aproximação, torre 1895. 1895, é o 35220. Autorizado pouso 10, vento 130 graus, 049, QNH 1020. 20. Web 6740, no solo 69, chame-se solo na frequência 121.9. 219, boa. São Salvador, boa tarde, 6740, livrou. 6740, solo, tem um tempo, está ligado, se não me engano, se Alfa mantendo 2 Juliette, 6740. Oh no. 0 no 5, autorizado alinhar e decolar, pista na 0, vento 160 graus, 03 nós, QNH 1909. Linha de decolagem, pista na 0, alinha e decola, vamos 0 no 5. Bravo, que Luiz, autorizado de acionamento, repassando para táxi. Lima, Mike Foxtrot, não atrapalha reportar, livre frequência, 2345, até regresso. 2345, até retorno, atrapalha. Na 095, decolado 245, chama o controle na frequência 120 decimal 8. Controle 1208 com 1095, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, gol 1015, decola da El Leda 3. O gol no 015, seria o senhor que está acionado 2000, acionado o transporte 2000? Positivo, senhor, corrigindo. Estarão passando o decolo de Serra de Leste para Mudança, está em direção da linha do litoral, 10 horas para Zana Cruz. É forte o farol da Barra, Tchalé Fatango. Barra Tango. Agora sim, gol no 015, a nova varredura do radar, acionado 5573, subindo ao 3, passando 3800, 360 da EL. 360 da EL, 015. Isso, agora é torre 295, né? Um minutinho, por gentileza. 7895, a torre. Tá, tá ok. Só pra confirmar, porque no pouso é que o 218 mesmo. Obrigado. Sim. Que Luiz, autorizado táxi até hoje, QNH 1099. Salvador, já 319, tiver acionamento no 06. Para táxi 319. Prossiga a informação, filho, já está copiada. Para o Rio Galeão, apertou 10, posições esmante, luz do Barbacena, após conforme o plano, pista 10, curva direita. Daí Leda Brito, 1208, 5013. 5013. Portão número 2. Obrigado. Uno 077, autorizado na linha de colar, pistão no 0, vento 120 graus, 109, QNH 1099. Ali, decola da 1-0, voo 1-7-7-7. Tem 569 a bordo, 3 horas e 30 cabina. 08-1-7-7-7 Salvador, voo 1777, decolado, perfil da El, passando 1500 pés. Comando 24, autorizado cruzamento da pista, repassa taxa e delta. Autorizado cruzamento, camarada. Bravo, Kilo Whisky, autorizado a decolagem, pistão na 7, vento 160 graus, 07 nós, Kenegal na 019. Lima, mais Foxtrot, prossiga. Confirme o tipo de armazém das pessoas a bordo. Copiado, reporte a 10 milhas para o aeródromo. Decolado ao 519, chame o controle na frequência 120.8. 208, bom domingo, 3191. 3191, no contato, decolagem 3806 da Dael. Dael 38, 3191. Bravo, aqui Luiz, que é decolada 1500, tem condições de cruzar o campo no instante de momento? Três um navio pode voar da El? Três um navio não cumpre o perfil da saída. Combinado, perfil da saída. Bravo, que Luiz reporta para cruzamento do eixo 1028. Quando 24 sente o tráfego acabou de cruzar o campo. Com 24 ele vai manter 1000 pés no litoral, não irá interferir na sua decolagem. Autorizado a decolagem, pistola 0, vento 160 graus, 069, QNH 1099. Autorizado a decolagem, controle 24.